amigo motorista, preciso desabafar. Estou sofrendo mal de amor. Já faz muito tempo que eu passei por essa rua aqui. A minha ex-mulher mora naquela casa ali. Olha aí a situação, fico na contramão. E as flores que plantamos juntos estão no mesmo lugar. E o coração meio apagado que eu tentei desenhar, me deixo no ponto que eu preciso aquela campainha apertar. Senhor motor, pare no ponto, por favor. Ela é a dona da minha vida, pra curar minha ferida. Vou em busca do meu grande amor. Senhor motor, se ela não me aceitar, te juro me jogo na pista. Vou tirar a minha vida, só assim a dor vai acabar. Estou sofrendo mal de amor. Já faz muito tempo que eu passei por essa rua aqui. A minha ex-mulher mora naquela casa ali. Olha aí a situação, fico na contramão. E as flores que plantamos juntos estão no mesmo lugar. E o coração meio apagado que eu tentei desenhar, me deixo no ponto. Preciso aquela campainha apertar. Senhor motor, pare no ponto, por favor. Ela é a dona da minha vida, pra curar minha ferida. Vou em busca do meu grande amor. Senhor motor, se ela não me aceitar, te juro que jogo na pista. Vou tirar a minha vida, só assim a dor vai acabar. Senhor motor, pare no ponto, por favor. Ela é a dona da minha vida. Vou tirar a minha vida, tô em busca do meu grande amor. Só assim a dor vai acabar.